Se em teus braços eu tivesse paz, se em teus versos eu tivesse mais palavras de algodão pra delas fazer o meu colchão, deitar em tuas promessas, dormir o sono de um pagão. Se em teu peito eu tiver, se tua voz quisesse ainda me chamar pra dentro de casa quando trovejar, lá fora apenas a chuva é quem ia ficar, lá fora a chuva chorando, buscando o sol que já se pôs. Teus braços eu pudesse estar.